E meu irmão, olha o que bateu aqui agora, ó. Olha essa vibe aqui, vê se você curte. Cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Na beira, mar, na beira, mar, na beira do canto do céu. Beira d'água, na beira do sol que queima o meu chapéu. A brisa quando bate traz a tinta no pincel. Avisa no combate que eu derrubo arranha-céu. Não tem motivo pra ficar em pane. Pane, tira a sujeira debaixo do pano. Bota esse ladrão que tão roubando e cana. Já falei, nação zumbi, que o fogo queima a chama. A cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. A cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Olha, maluco forte, raiz verdadeira. Eu trago maracatu e samba de primeira. Nasceu um novo líder, acendeu a chama. O mundo embaixo dos pés, é certeza cigana. É que a cabeça tá voando, pé arrasta no chão. Na esquina, o brilho de faca, amuleto na mão. Naná, ouviu de longe o som do trovão. Colei com eles pra ficar pensando melhor. Antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor.